as palavras que me diz. Eu preciso sempre ouvir pra poder me ver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Tua boca tem o mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu infinito num prazer. Toda vez que amo você, meu amor, as palavras que me diz, eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Toda cidade ligada, ligada na melhor sintonia. Na melhor sintonia. Essa é a sua rádio, Regional FM. Uma excelente tarde, são 13 horas e 19 minutos. Quem tá ligado na Regional FM, escuta, são o melhor do Brasil. Você faz amor melhor do que eu, seu beijo também é melhor que o meu. Em vidas passadas eu já era seu, você me tornou maior. A ponto de achar que o espaço era só dar um passo pra gente chegar. Tu és águia que não voa.